Secundária em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova, em especial a comunidade escolar e os encarregados de educação dos nossos discentes. O programa de hoje é composto, como sempre, por rubricas diversas. Notícias acerca do plano de atividades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, sugestão de música, leitura, cinema, viagens e reportagem. Iniciamos o Secundário em Movimento Notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária. Ocorreu no passado, dia 14 de novembro, na Biblioteca Escolar, uma palestra de índole político-cultural subordinada ao tema A Política e os Jovens de Hoje. Esta sessão de grande impacto na escola surgiu de uma proposta dos alunos da Turma H do 11º ano, curso profissional técnico de restauração, variante cozinha-pastelaria, lançada à professora da disciplina de português, Isaura Oliveira, no âmbito do estudo do texto argumentativo, discurso político como conteúdo programático. Para o seu tratamento, entenderam os alunos que seria proveitoso convidar deputados da Assembleia da República Portuguesa a virem à escola debater tão polémica problemática, não só para desmistificar o desinteresse dos jovens de hoje por questões políticas, em geral, como o insucesso e absentismo denunciados no ensino profissional, em particular. A docente abraçou o desafio e, em colaboração com os alunos, professores e direção da escola, convidou para o evento o deputado do Partido Social Democrata, Maurício Marques, o presidente da Juventude Social Democrata, Duarte Marques, a ex-deputada do Partido Comunista, Odete Santos, o autarca do Partido Socialista, Carlos Maia, e o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, que, não podendo estar presente, delegou no vice-presidente, Francisco Rolo. Todas as intervenções mereceram da parte do elevado número de ouvintes especial atenção e aceso debate, ilustrados nas mais variadas questões colocadas aos convidados intervenientes, que não se pouparam nas críticas e deliberações temáticas da democracia, de desemprego, na necessidade de mudança de políticas de austeridade, na luta pela justiça social, na esperança de um futuro melhor na sociedade e, em particular, para jovens na escola e no mercado de trabalho, entre outros assuntos de elevado teor. Professora e alunos responsáveis por este encontro sentiram realizadas os seus objetivos fundamentais e toda a escola reconheceu o valor e a qualidade conseguidas. No dia 16 de novembro, o Clube Europeu e o Grupo Disciplinar de Filosofia comemoraram o Dia Internacional para a Tolerância. A atividade dirigiu-se aos alunos do 10º ano dos cursos científico-humanísticos. A iniciativa consistiu numa palestra preferida pelo professor Mário Pão Alvo, alusiva ao tema Valores e Cultura, a Diversidade e o Diálogo de Culturas, inserido no programa da disciplina de Filosofia do 10º ano. Seguidamente, alguns alunos oriundos de diferentes culturas e cidadãos estrangeiros, residentes na região, apresentaram os seus testemunhos acerca da sua integração e vivência no nosso país. Também alguns alunos que participaram no intercâmbio escolar com uma escola belga, na cidade de Mol, deram o testemunho da sua experiência. Estes depoimentos suscitaram um vivo debate entre os intervenientes. Atividades como esta são fundamentais para a promoção da interculturalidade e da formação da cidadania dos nossos discentes. No passado dia 17 de novembro, comemorou-se o Dia Internacional da Filosofia na Escola Secundária, apresentando-se uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 10º e 11º anos, alusiva às temáticas diferentes lecionadas nesta disciplina. Os alunos aderiram ao repto lançado pelos seus professores, empenharam-se e produziram trabalhos excelentes, utilizando diversificados materiais e dando largas à imaginação e criatividade. Mostraram como compreendem a importância da filosofia na atualidade. A exposição tem sido apreciada por todos, professores, alunos e assistentes operacionais, evidenciando-se assim a sensibilidade da comunidade educativa para atividades que enriquecem os nossos horizontes culturais. Tem sido uma experiência interessante e enriquecedora, principalmente para todos aqueles que veem o seu trabalho apreciado e para aqueles que podem testemunhar e interpretar novas formas de entender o mundo em que vivemos. Decorreu no passado dia 17 de novembro, na Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos, a primeira sessão do concurso Campeões da Leitura. Esta iniciativa visa promover e incentivar o gosto pela leitura de obras literárias e está estruturada em duas jornadas. Em cada uma, os alunos têm cerca de um mês para ler uma obra selecionada pela equipa da biblioteca e respondem depois a um questionário sobre a leitura que efetuaram. Após as duas jornadas do concurso, são apurados os três leitores mais pontuados em cada nível de ensino, que participarão na fase distrital do Concurso Nacional de Leitura. Na rúbrica Escritor do Mês, que visa divulgar as literaturas portuguesa e estrangeira, a Biblioteca Escolar evoca Eça de Queiroz, dando a conhecer a vida e a obra deste grande escritor numa exposição biobibliográfica patente neste espaço da escola. No dia 19 de novembro, as turmas 10º G e 12º I e alguns dos alunos que colaboraram no projeto Oficina Atlântida Azul, acompanhados dos professores José Carlos Santos, Diolinda Azevedo e Anabela Bragança, efetuaram uma visita de estudo à Mata do Buçaco e às Termas da Coria. A Mata do Buçaco está situada no extremo noroeste da Serra do Buçaco, também conhecida por Serra do Luso. Esta mata constitui um valioso património ambiental e paisagístico, sendo um importante local de biodiversidade em termos de espécies autóctones e exóticas, sendo o cedro do Buçaco a árvore mais célebre desta mata. Este local possui ainda um relevante património arquitetónico pelas obras que encerra, como o hotel, as ermidas e as capelas. Durante a visita, os alunos e professores puderam observar e apreciar a imensa beleza ambiental da mata numa visita guiada pela doutora Liliana Duarte, que de forma apaixonada descreveu e mostrou aos presentes algumas das espécies mais representativas presentes no local, assim como relatou um pouco da história local, das suas origens e dos acontecimentos históricos ocorridos ao longo do tempo na Mata do Buçaco. Durante o período da tarde, alunos e professores foram recebidas por uma técnica especialista em tratamentos termais das Termas da Coria, Dona Julieta Simões, que de forma muito profissional explicou aos presentes o funcionamento e os tratamentos que são disponibilizados nestas termas. Alunos e professores tiveram assim a oportunidade de visitar parte das instalações onde são efetuados os tratamentos às pessoas que, por problemas de saúde ou simplesmente por puro lazer, podem usufruir das potencialidades curativas destas águas. Sou Paulo Santos, aluno do 11º ano, e a nossa sugestão musical para hoje é Sex on Fire, Kings of Leon, Expensive Soul, Dotnada, Rihanna, We Found Love, feat. Calvin Harris, Diolinda, um contra o outro. Secundária em Movimento, quinzenalmente na Boa Nova. Boa tarde, sou a Mariana Valente, aluna do 11º E, e venho apresentar uma sugestão cinematográfica. Tintim, o Segredo de Licorne. Com realização de Steven Spielberg e produção de Peter Jackson e Kathleen Kennedy, o filme baseia-se na mais carismática personagem criada em 1929 por Hergé. Centrando a sua trama em três histórias independentes, o Caranguejo das Tenazes de Ouro, o Segredo do Licorne e o Tesouro de Rackham, o Terrível. Em versão animada, recorre às técnicas Performance Capture, em 3D, que permite que os gestos e as emoções dos atores sejam reproduzidos nas suas personagens digitais. O enredo do filme pode resumir-se assim. Depois de, numa feira de antiguidades, encontrar uma réplica de um velho barco designado Licorne, o destino de Tintim é arrastado para uma grande aventura em busca de algo inesperado. Ao investigar aquela miniatura, descobre o mapa de um tesouro muito antigo, frustrando os planos de Ivanovic, um salteador que está convencido que o jovem se terá aliado ao velho pirata Raka. Com a ajuda de Milu, o seu fiel amigo de quatro patas, do capitão Haddock, um lobo do mar de péssimo feitio, e da dupla do Poe e do Poe, dois polícias desastrados, mas cheios de boas intenções. O repórter vai atravessar desertos e tempestades na busca de um navio afundado, comandado por um antepassado Haddock, que contém um valioso tesouro e uma terrível maldição. Pode ver este filme no Fórum Coimbra e no Fórum Viseu e lixar simultaneamente com um clássico da banda desenhada, um excelente realizador e com as virtualidades das três dimensões. Votos de uma boa sessão de cinema. Sou Diogo Rafael, do 11º F, e vou noticiar acerca do quarto amato escolar ocorrido esta semana. No dia 23 de novembro de 2011, realizou-se, no Parque dos Marmelos, o quarto amato escolar, numa parceria entre a Escola Secundária de Oliveira do Hospital e o Agrupamento de Escolas Prás Garcia de Mascarenhas. No escalão de infantis B, destacaram-se no setor masculino João Garcia e Mário Freitas, ambos do 7º B, e André Lopes, do 7º C, que ocuparam o 1º, o 2º e o 3º lugar, respectivamente. Já no setor feminino, a vencedora foi Inês Pedro, do 7º B, com a sua colega turma Tânia Rodrigues, a ocupar a 2ª posição, e Matilde Cadima, do 7º A, a ficar em 3º. Na prova de iniciados masculinos, o vencedor foi Adérito Pérez, do 9º B, com José Figueiredo e Leonardo Costa, ambos do 8º A, a ocuparem as restantes posições do pódio. Na prova feminina, a vencedora foi Sara Cunha, ficando Beatriz Xavier na 2ª posição e Cláudia Embergen na 3ª, pertencendo as 3 alunas ao 9º C. Em juvenis, no setor masculino, José Gírio, do 9º A, foi o vencedor, enquanto que Luís Rodrigues, também do 9º A, e o seu irmão Pedro Rodrigues, do 10º E, ocuparam os restantes lugares no pódio. No setor feminino, a vencedora foi Catarina Costa, 10º A, ficando Micaela Gouveia, 10º B, no 2º lugar, e Cátia Pés, do 8º A, na última posição do pódio. Já em júniores, na prova masculina, Paulo Costa, do 10º G, levou de vencida Ricardo Rodrigues, do 11º E, que ficou na 2ª posição, e António Fonseca, do 12º A, que terminou na 3ª posição. Na prova feminina, Beatriz Antunes, do 12º B, conseguiu a vitória, terminando à frente Fátima Gonçalves, do 12º D, e Joana Fonseca, do 12º F, alunas que terminaram em 2º e 3º lugar, respectivamente. Para finalizar, informo os nossos ouvintes que os 6 primeiros classificados de cada escalão estão automaticamente nas distritais de corta-mato, prova que se realizará em data que será posteriormente anunciada. Sou a Andréia Cândido, aluno 11º F, e vou passar a ler a reportagem que fiz no passado dia 14 de novembro sobre a palestra A Política e os Jovens de Hoje, que decorreu na Biblioteca Escolar da Secundária. Esta palestra decorreu no âmbito da disciplina Língua Portuguesa e foi organizada pela turma 11º H, curso profissional de restauração, variante, cozinha, pastelaria. Porque, por razões justificadas, não estiveram presentes todos os convidados anunciados. Foi o caso do Dr. Pedro Salles, do Bloco de Esquerda, do Dr. Acácio Pinto, do PS, que se fez representar pelo engenheiro Carlos Maia, e do Sr. Presidente da Câmara, que se fez representar pelo Vice-Presidente e Vereador Dr. José Francisco Rolo. Depois das intervenções da professora organizadora Isaura Oliveira e da subdiretora da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, que se congratularam com a iniciativa e com a presença de tão ilustres personalidades, o colóquio teve início com a intervenção do vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo. Este chamou a atenção dos jovens, dizendo que a vida política começa na vida pública e que todos nós, como cidadãos, não políticos, devemos lá pelo bom funcionamento da nossa comunidade e que, para isso, nunca devemos esquecer o nosso direito de votar e, sobretudo, devemos fazer ouvir a nossa voz como jovens cidadãos ativos. A representar o PCP, tivemos a ex-deputada Odete Santos, que defendeu que não há distinção entre cidadãos e políticos e que ambos preocupam com o bom funcionamento do governo, sendo ilógica a existência desta distinção. A ex-deputada veio defender que a realidade do nosso país não tem forma de ser alterada, tendo em conta que no orçamento para 2012 nem se fala em crescimento económico, salientou, o que a levou a afirmar que hoje em dia Portugal não é uma democracia. Não abandonando a sua normal postura crítica, a ex-deputada alertou para o número de desemprego em que 27% dos jovens licenciados estão desempregados. E assim, os jovens sentem-se reprimidos. Odete Santos referiu o facto de hoje a população estar super asfixiada pela falta de perspectiva e crescimento económico e chamou a atenção da juventude para participar na política, tendo em conta que o país necessita de gente jovem e idealista para tornar o país mais solidário, sem intenções de exploração. Carlos Maia, do PS, começou por dizer que, apesar dos aspectos negativos, há democracia em Portugal e reforçou a importância da ideia de liberdade, e esta nunca deve ser esquecida, visto que deu tanto trabalho a ser conquistada no 25 de Abril de 1974. Salientou ainda que Portugal, tal como outros países da Europa, estão a ser comandados por grandes monopólios, aos quais chamou senhores do dinheiro e da especulação. e que, na sua opinião, esta era uma situação que devia ter sido travada pelos governos, o que não aconteceu. Este político local alertou os jovens para a importância na participação na vida política e exortou-os a não deixarem de colaborar. O deputado do PSD, Maurício Marques, ex-presidente da Câmara Municipal de Penacova, começou por falar da sua história na política e salientou que está na política, que vê como uma atividade nobre para prestar um serviço à comunidade. Maurício Marques referiu ainda: o país está como está porque reclamamos os nossos direitos e não fomos muitas vezes capazes de cumprir com os nossos deveres. E incentivou os jovens a participar na política e sublinhou: vejam mais o que podem fazer pelos outros do que aquilo que os outros podem fazer por vocês. Contámos ainda com a presença de Duarte Marques, presidente da JSD, que, sendo a voz dos jovens, os incentivou para a participação ativa na sociedade, não podendo ser indiferentes ao mundo que os rodeia, até porque todos nós temos responsabilidades para com o nosso país. Exortou os jovens para serem bons nas atividades escolares, para terem um dia maior sucesso profissional. No final, alguns alunos ainda questionaram a mesa acerca dos diversos assuntos abordados, mas, com o tempo a esgotar-se, este período de debate teve de ser encurtado. Contudo, cremos que é com atividades como esta que se consegue alertar os jovens para a realidade política nacional e internacional e incutir-lhes o gosto pelo exercício da plena cidadania e da política. Essa vida mais vidas que tu ganhas é a tua, mais perde-se não vais. Sou a Mónica Marques, do 11º E, e venho apresentar a sugestão de leitura deste secundário em movimento. Hoje sugerimos a leitura da Crónica dos Bons Malandros, do escritor e jornalista português Mário Zambujal, publicada pela primeira vez em 1980. Passados 4 anos, baseado neste livro, surge um filme com o mesmo nome, realizado por Fernando Lopes. Recentemente foi adaptado ao teatro, dando origem a um musical. Este livro é dividido em 9 capítulos que se estruturam do geral para o particular, recorrendo a uma espécie de didascálias para apresentar as personagens e alguns pormenores da ação. A história centra-se numa quadrilha com uma particularidade muito especial: recusa o uso de armas, e ao chefe do grupo é dada simbolicamente a alcunha de pacifista. No início da ação, são apresentados todos os membros reunidos com o intuito de preparar um assalto que iria espantar o mundo: o roubo e uma coleção de joias da Fundação Carlos de Gulbenkian. Desde logo são apresentados muitos problemas, questões, receios e a incerteza de seguir ou não em frente com o plano, pois aquilo que poderia sustentá-los para o resto das suas vidas poderia também privá-los da hipótese de as viver. Após alguma discussão, a quadrilha aceita o desafio. Com o decorrer da leitura, torna-se compreensível o porquê de espantar o mundo. Era simplesmente o plano mais mirabolante de sempre. Nos capítulos seguintes, Mário Zambujal explica-nos como é que cada um dos elementos foi parar ao mundo do crime. Terão sido marginalizados antes de se tornarem marginais ou poderiam ter escolhido outro caminho? Terá sido o destino a conduzi-los àquele estilo de vida? Como uma teia, os constituintes da quadrilha, Renato, o pacífico, chefe da quadrilha, Marlene, Flávio, o doutor, Arnaldo Figurante, Pedro Justiceiro, Adelaide Magrinha, Silvino Bitoque e o galês Lucio Obelix, que têm em comum uma vivência marcada por um passado conturbado, vão urdindo uma série de ações constituintes da unidade do texto. E terá o plano sido suficientemente mirabolante para ser bem-sucedido? Uma sugestão de leitura para o seu fim de semana, seguramente acompanhada por umas boas gargalhadas. Boa tarde, senhores ouvintes. Sou Ana Luísa Costa, aluna do 11º B. Venho agora deixar-vos com uma pequena sugestão para um fim de semana solarengo e, esperemos nós, com zero possibilidades de precipitação. Já agora, aproveite-o bem, porque segundo o Instituto de Meteorologia não vai durar muito. Aproveite para visitar o paraíso a apenas 50 km de si. Viseu, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades têm paisagens magníficas. Comece por Oliveira de Frades. O Museu Municipal alberga inúmeras coleções, quer de objetos etnográficos ligados ao mundo rural, quer de vestígios neolíticos. Não sem antes provar uma das especialidades típicas da região, a vitela a lafões, e para sobremesa as queijadinhas da Oliveira de Frades. Por fim, para pernoitar, escolha uma das várias pousadas e residenciais da região. Na manhã seguinte, vá a Viseu, que é logo ali ao lado. Aproveite e visite o Museu Grão Vasco, onde a entrada é gratuita aos domingos e feriados até às 2. Para a refeição, escolha o arroz de carqueja, o bacalhau à lagareiro e o cabrito assado no forno, especialidades da região. Tem várias hipóteses para a tarde: o Palácio do Gelo, para uma tarde de patinagem e compras, ou uma visita às muralhas e às portas antigas da cidade, uma caminhada pelos troços romanos, ou uma visita à Sé. Aposto que assim não vai querer ficar em casa. Votos de boa viagem e boas visitas. Relativamente a notícias de âmbito desportivo, a área disciplinar de Educação Física informa que realizou no passado dia 23 a prova de corta-mato em conjunto com a Escola Básica 23 de Oliveira do Hospital. A nossa escola foi representada com cerca de 200 alunos. Foi uma manhã animada, com desporto, com música e boa disposição. Como é do conhecimento dos senhores ouvintes, a escola secundária orgulha-se de ter um grupo de ginástica acrobática de excelência. Atendendo a esse facto, uma vez que as alunas e atletas do clube de desporto escolar têm trabalhado bem, obtendo bons resultados e divulgando com qualidade a ginástica e o nome da nossa escola, achou-se por bem dar um passo em frente e passar a entrar nas competições da Federação Portuguesa de Ginástica. Uma competição mais exigente, com outro tipo de regulamento e provas mais interessantes, motivo de interesse e maior motivação para as nossas alunas e atletas. Desta forma, a professora e diretora técnica Iris Narciso abriu uma filial de um clube de Coimbra, a Acrogym, aqui em Oliver do Hospital, com sede na nossa escola. De momento, a treinarem atletas dos 5 aos 20 anos do concelho, cerca de 20 atletas na classe de competição, 10 na pré-competição e 20 na classe de formação, conta já com várias provas agendadas. 1 de dezembro, prova interna de controle e a inscrição numa prova internacional do grupo Eurogym 2012. Secundária em Movimento, quinzenalmente na Boa Nova. Os professores dinamizadores do Clube Europeu da Escola promovem, uma vez mais, o programa O Parlamento dos Jovens e o concurso Euroescola. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia da República desenvolvida ao longo do ano letivo com as escolas de todo o país. O programa culmina com a realização anual de 2 sessões nacionais na Assembleia da República, uma sessão destinada aos alunos do ensino secundário e outra sessão destinada aos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico. Esta iniciativa tem como objetivos estimular o interesse dos jovens pela participação cívica e política na sociedade, envolver os jovens nas questões nacionais, incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade das minorias, conhecer o funcionamento dos processos parlamentares. Os temas para este ano são: para o ensino básico, redes sociais, combate à discriminação, e para o ensino secundário, redes sociais, participação e cidadania. Convidamos os alunos interessados em participar no Parlamento dos Jovens a apresentar uma lista candidata, constituída por 10 elementos, até ao dia 16 de dezembro. Cada lista deve apresentar uma, duas ou três medidas sobre o tema, acompanhadas de uma breve justificação. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou consultar a página web da Escola Secundária e do Parlamento dos Jovens. No âmbito das suas competências, está o Observatório de Qualidade da Escola Secundária a levar a cabo uma série de atividades que visam aferir a qualidade do serviço prestado por este estabelecimento de ensino, nos diferentes domínios da sua atuação: prestação de serviço educativo, resultados, liderança e gestão e capacidade de autorregulação. Neste sentido, foi já elaborado e distribuído pelos discentes um inquérito sobre o grau de satisfação dos alunos relativamente aos vários espaços escolares: biblioteca, cantina, bar, serviços administrativos e papelaria e reprografia. Neste momento está numa fase de análise dos resultados que serão posteriormente divulgados. Foi já concluído o levantamento dos resultados dos exames nacionais do 11º e 12º anos, quer a nível de escola, quer a nível nacional, bem como a análise comparativa com a classificação interna de frequência. Estes dados estão a ser analisados em sede de área disciplinar e serão oportunamente dadas a conhecer as conclusões. Pretendemos, tão rápido quanto possível, levar a cabo um inquérito a docentes, encarregados de educação e assistentes operacionais, que nos permita aferir o grau de satisfação destes elementos relativamente ao funcionamento da escola enquanto prestadora de serviço educativo. Faz também parte das funções do Observatório colaborar de forma efetiva com as diferentes estruturas organizativas da escola. No próximo programa será inaugurada mais uma participação no Secundário em Movimento, da responsabilidade do Núcleo de Apoio ao Estudante da Escola Secundária, que virá apresentar o seu projeto a ter início neste ano letivo, tendo como áreas de ação várias componentes: social, económica, pessoal, saúde, entre outras. Para esclarecimento dos senhores ouvintes, e em especial dos encarregados de educação, informamos que os grupos disciplinares de História e Geografia da Escola Secundária de Oliveira do Hospital decidiram endereçar uma carta aberta ao Sr. Ministro da Educação e que também será publicitada junto de outras entidades, escolas, jornais, blogs e centros de investigação de História, Geografia e outras ciências sociais das universidades. Esta carta expressa as legítimas preocupações acerca das informações que circulam a propósito da reforma curricular que está a ser preparada pelo Ministério da Educação. Uma das que mais apreensão causa a estes docentes é a que augura o fim da História e da Geografia como disciplinas autónomas no terceiro ciclo do ensino básico. Consideram que há muito tempo que a Europa neoliberal e tecnocrática em que vivemos está dominada pela técnica, as ciências aplicadas ou pelas ciências sociais, enquadradas numa ideologia à sua medida. Estas opções erráticas foram também responsáveis pela situação agónica a que chegamos. Um país, uma Europa e um mundo em crise profunda e mesmo em vias de implodir. Crise da economia, crise das finanças, crise da política, crise da cultura, crise da ética. Acreditam os docentes que é possível construir um Portugal, uma Europa e um mundo mais humanista e humanizado, e que o caminho para a refundação dessa polis passa por desenhar uma nova reforma curricular, orientada por princípios cívicos e pedagógicos e que, entre outros desígnios, possa devolver a disciplinas e áreas do conhecimento como a história, a geografia e até a filosofia um maior protagonismo no âmbito dos currículos do ensino básico e secundário. O estudo da disciplina de História permite interpretar o passado e o presente das sociedades humanas. Permite aos jovens conhecer a sua herança histórica e construir a sua identidade individual e coletiva. Permite questionar e rebater de forma argumentada o paradigma económico-social, político e cultural nacional e mundial contemporâneo. Combate a alienada cultura de massas e o seu absentismo cívico. Contribui, em última análise, para a construção de um mundo mais democrático, solidário e multicultural. O estudo da disciplina de Geografia permite interpretar as relações recíprocas estabelecidas entre os homens e a Terra. Permite aos jovens localizar e descrever os espaços naturais e humanos do nosso planeta, desenvolver ideias mais claras e fecundas sobre questões de preservação ambiental e de combate aos riscos provocados pelos fenómenos naturais e humanos. Ajuda a construir ideias sustentadas e a desenvolver ações concretas sobre a ordenação territorial dos meios urbanos e rurais, bem como sobre a rentabilização racionalizada dos recursos humanos e naturais. Estas duas ciências exigem diferentes critérios metodológicos e rigorosas formações específicas que não podem ser desprezados. É este o motivo pelo qual os professores de História não estão habilitados a lecionar Geografia e os professores de Geografia não estão habilitados a lecionar História. Os docentes esperam que as entidades competentes compreendam o alcance das suas preocupações e não contribuam para deformar, ainda mais, a instrução a que os nossos jovens têm direito. Participaram neste programa a docente Célia Lourenço e os alunos do Clube de Jornalismo Mónica Marques, Andreia Cândido, Mariana Valente, Diogo Rafael, Ana Luísa Costa, Paulo Santos e Beatriz Paes. Despedimo-nos até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela vossa atenção. Secundária em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Tu queres viver? só me apetece pedir a mão aos teus pais. Viveram